não acabou, porque você vai me dizer, vai ter que me explicar. Eu amo você, tu precisa saber, não podes me deixar. Porque que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim, não podes me deixar. O meu coração são, tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não. E a cozinha da caixa, separa minha mão. Acabou, porque você vai me dizer, vai ter que me explicar. Eu amo você, tu precisas saber, não podes me deixar. Porque que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim, não podes me deixar. O meu coração são, tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não. O meu coração são, tá sofrendo de paixão, não faz isso comigo não. É na pegada do Japão. Por que tu quer me deixar?